No ano passado, você, de gêmeos, se recolheu à concha, estreitando o foco de suas atividades. Oxalá tenha se livrado de excessos na vida, vícios, peso, traços indesejáveis de caráter e gastos supérfluos. Foi um ano de liberação e não de acréscimos. Sério e parco. Mas 2020 será diferente. Neste ano você fará ao contrário, expandir-se-á, viajará e ampliará os seus horizontes, tanto materiais quanto mentais. Desfrutará de novas oportunidades de educação, e sua filosofia pessoal de vida, que vem sofrendo transformações radicais, tornar-se-á mais ampla e profunda. Mas o mais importante em 2020 serão as transformações psicológicas que se processarão. Se 2019 foi ano sério e até um pouco deprimente, 2020 será otimista. Pouca diferença fará, em termos objetivos, se um copo está cheio pela metade ou vazio pela metade, mas em termos de felicidade psicológica isso faz toda a diferença do mundo. Estudos comprovam que os pessimistas tendem a ostentar menor capacidade de resolver problemas, menos saúde geral e mais solidão. O que a ciência não explica é porque alguns nascem naturalmente otimistas, e outros, inveteradamente pessimistas. Os cientistas precisam estudar os trânsitos de Júpiter e de Saturno. Este ano será bastante interessante para você, geminiano, posto que sua zona de conforto se expandirá. Esse processo iniciou-se no final de 2019, quando Saturno deixou o signo de Peixes. E, agora que Júpiter se une a Urano em Aquário, intensifica-se ainda mais. De sorte, 2020 lhe confere saúde e vitalidade incrementadas, alegrias existenciais, iluminação espiritual e religiosa, para os que a desejam, autoestima reforçada e o reconhecimento alheio. Suas faculdades intelectuais, sempre notórias, neste ano estarão mais fortes do que nunca. Além disso, a capacidade de pensar e de se comunicar estará em moda com grande destaque em 2020. Pensadores e comunicadores serão tidos em grande apreço, e isso repercutirá positivamente em sua vida, geminiano.